Ficheiro 23, página 182, capítulo 9. Os esplendores de Versalhes. Fechei a porta da sala de visitas silenciosamente atrás de mim e fiquei parada, imóvel, por um instante, reunindo coragem. Ensaiei uma respiração funda para recobrar a serenidade, mas a pressão do espartilho com barbatanas de baleia fez o ar sair como uma respiração sufocada. Jamie, imerso num punhado de notas de remessas por navio, ergueu a cabeça com o ruído e ficou paralisado, os olhos arregalados. A boca abriu-se, mas não emitiu nenhum som. Gostas? Movendo a cauda do vestido com um pouco de cautela, avancei pelo aposento, oscilando delicadamente como a costureira me instruíra, a fim de exibir as finas nesgas de seda plissada embutidas na sobressaia. Jamie fechou a boca e piscou várias vezes. É vermelho, não é verdade? Observou. Um pouco. Sang du Christ, para ser exata. Sangue de Cristo, a cor mais em moda da temporada. Ou assim me disseram. Nem todas as mulheres poderão usar esta cor, madame, dissera a costureira, a fala inalterada, apesar da boca cheia de alfinetes. Mas a senhora com essa pele, mãe de Deus, os homens vão rastejar para baixo da sua saia a noite toda. Se algum tentar, esmagar-lhe-ei os dedos com os pés, disse. Afinal, esse não era absolutamente o efeito desejado. Mas eu, na verdade, queria ser notada. Jamie insistiu para que eu mandasse fazer um traje que me destacasse na multidão. Apesar do torpor matinal, o rei tinha-se evidentemente lembrado da sua presença no Levée e tínhamos sido convidados para um baile em Versalhes. Vou precisar da atenção dos homens com dinheiro, dissera Jamie, fazendo planos comigo anteriormente. E como eu mesmo não tenho uma posição notável nem poder, vamos ter que conseguir isso fazendo com que procurem a minha companhia. Suspirou, olhando para mim decididamente, pouco charmosa, enfiada na minha camisola de lã. E receio que em Paris isso signifique que vamos ter de frequentar um pouco a sociedade. Aparecer na corte, se conseguirmos. Vão saber que sou escocês. Será natural para as pessoas perguntarem-me sobre o príncipe Carlos e se a Escócia espera com ansiedade o retorno do Stuart. Então, poderei assegurar-lhes discretamente que a maior parte dos escoceses pagariam bom dinheiro para não ter os Stuarts de volta, embora a contragosto. Sim, é melhor ser discreto, concordei. Ou o príncipe Carlos pode assolar os cães contra ti da próxima vez que fores visitá-lo. De acordo com o seu plano de se manter bem informado das atividades de Carlos, Jamie fazia visitas semanais obrigatórias à pequena casa em Montmartre. Sorriu brevemente. Sim. Bem, no que diz respeito à Sua Alteza e aos partidários jacobitas, sou um leal simpatizante da causa Stuart. E como Carlos Stuart não é recebido na corte e eu sou, as probabilidades de ele descobrir o que digo lá não são grandes. Os jacobitas em Paris mantêm-se, de um modo geral, reservados. Para começar, não têm o dinheiro necessário para frequentar os círculos da moda. Mas nós temos, graças a Jared. Jared concordara, por razões inteiramente diversas, com a proposta de Jamie de ampliarmos o seu círculo de relacionamentos de negócios, de modo a que a nobreza francesa e os chefes das ricas famílias de banqueiros passassem a frequentar a casa. Nas reuniões sociais, seriam aliciados e seduzidos com vinho do Reno, boa conversa, bom entretenimento e grandes quantidades de bom uísque escocês, que Murtagh passara as 2 últimas semanas transportando pelo canal e acompanhando por terra até às nossas adegas. É o entretenimento de um tipo ou de outro que os atrai, sabes? Dissera Jamie, esboçando planos no verso de um poema impresso, descrevendo o caso escandaloso entre o conde de Sévigné e a mulher do ministro da Agricultura. Apenas as aparências preocupam a nobreza. Assim, para começar, precisamos de lhes oferecer alguma coisa interessante para admirarem. A julgar pelo olhar estupefacto no seu rosto, eu começara bem. Deslizei elegantemente pela sala, fazendo a imensa sobressaia balançar-se como um sino. Nada mau, hã? Perguntei. Muito vistoso, de qualquer modo. Ele recuperou a voz finalmente. Vistoso? Grasnou. Vistoso? Meu Deus, consigo ver cada centímetro teu até à terceira costela. Olhei para o meu colo. Não, não podes. Não sou eu, sou barrenda. É um forro de chamas branco. Ah, bom, mas pareces tu. Aproximou-se, inclinando-se para inspecionar o corpete do vestido. Olhou para os meus seios. Credo, posso até ver até ao teu umbigo. Certamente não pretendes sair para a rua assim. Irritei-me um pouco com o comentário. Eu mesma já me sentia um pouco nervosa com a transparência geral do vestido, apesar dos esboços que a costureira me mostrara. Mas a reação de Jamie colocou-me numa atitude de defesa e, portanto, rebelde. Foste tu quem me disse para chamar a atenção, lembrei-o. E isto não tem absolutamente nada a ver com a forma como se apresentam a Madame de Perignon e a Duquesa de Rouen. Coloquei as mãos na cintura e inspecionei-o friamente. Ou queres que eu apareça na corte com o meu vestido de veludo verde? Jamie desviou os olhos do meu décolletage, nota do tradutor, decote em francês, e cerrou os lábios. Resmungou com um ar escocês genuíno. Tentando ser conciliatória, aproximei-me e coloquei-lhe a mão no braço. Ora, Jamie, disse, já estiveste na corte antes. Com certeza sabes como as mulheres se vestem. Sabes que não é assim tão exagerado para aqueles padrões. Baixou os olhos para mim e sorriu um pouco envergonhado. Sim, é verdade. É que, bem, és a minha mulher, Sassenach. Não quero que outros homens olhem para ti da maneira como eu olho para aquelas senhoras. Eu ri, passei-lhe os braços ao redor do pescoço, puxando para me beijar. Ele segurou-me pela cintura, os polegares acariciando inconscientemente a macieza da seda vermelha onde esta revestia o meu torso. As suas mãos subiram, deslizando pelo tecido escorregadio até à minha nuca. A outra mão agarrou-me o seio redondo e macio, saltando dos arroxos do espartilho, voluptuosamente livres, sob uma única camada de seda pura. Soltou-me por fim e empertigou-se, sacudindo a cabeça, em dúvida. Imagino que tenhas de usar isso, Sassenach, mas, pelo amor de Deus, tem cuidado. Cuidado com o quê? A sua boca contorceu-se num sorriso pesaroso. Por Deus, mulher, não tens noção da tua aparência nesse vestido? Dá-me vontade de violar agora mesmo. E esses malditos comedores de rãs não têm o meu comedimento. Franziu ligeiramente a testa. Podias, pelo menos, cobrir um pouco aí em cima? Abanou vagamente a enorme mão na direção do seu próprio jabô de renda, preso com um alfinete de rubi. Podias, não sei, colocar um remate preguiado, algo assim, um lenço? Os homens não têm a menor noção de moda. Mas não te preocupes, a costureira disse que é para isso que serve o leque. Com um rápido piparote, abri o leque enfeitado de rendas que combinava com o vestido. Um gesto que exigira 15 minutos de prática para aperfeiçoar. E abanei-o sedutoramente sobre o peito. Jamie piscou pensativamente perante a minha performance. Depois virou-se para tirar o meu manto do armário. Faz-me um único favor, Sassenach, disse ele cobrindo os meus ombros com o pesado manto de veludo. Arranja um leque maior. No aspecto de atrair a atenção, o vestido foi um sucesso absoluto. Quanto aos efeitos sobre a pressão sanguínea de Jamie, foi mais discutível. Ele ficou a pairar, de modo protetor, junto ao meu cotovelo, olhando ferozmente para qualquer homem que lançasse um olhar na minha direção. Até que Annalise de Marillac, avistando-nos do outro lado do salão, veio a flutuar até nós, as feições delicadas emoldurando um sorriso de boas-vindas. Senti o sorriso congelar-se no meu próprio rosto. Annalise de Marillac era uma conhecida, segundo ele, de Jamie, do tempo em que ele morou em Paris. Ela também era bonita, charmosa e primorosamente miúda. Mon petit sauvage, disse, cumprimentando Jamie. Tenho alguém que você precisa de conhecer. Vários alguéns, na verdade. Inclinou a cabeça como uma boneca de porcelana na direção de um grupo de homens reunidos em torno de um tabuleiro de xadrez num canto do salão, discutindo calorosamente sobre alguma coisa. Reconheci o Duque de Orleans e Gérard Gobelin, um proeminente banqueiro. Portanto, um grupo muito influente. Venha jogar xadrez com eles, insistiu Annalise, pousando a mão de mariposa no braço de Jamie. Será um bom lugar para Sua Majestade o encontrar mais tarde. A presença do rei era esperada depois do jantar, a que havia comparecido, dentro de uma ou duas horas. Entretanto, os convidados deambulavam de um lado para o outro, conversando, admirando os quadros nas paredes, namoriscando por trás dos leques, consumindo rebuçados e bombons, pequenas tortas de frutas e vinho e desaparecendo, em intervalos mais ou menos discretos, numa ou noutra alcova pequena e fechada com cortinas. Esses pequenos compartimentos ficavam astuciosamente encaixados nos painéis de lambris dos salões, de tal forma que quase passavam despercebidos, a menos que uma pessoa se aproximasse o suficiente para ouvir os ruídos que vinham lá de dentro. Jamie hesitou e Annalise puxou-o com mais firmeza. Venha, insistiu. Não precisa de temer pela sua mulher. Lançou um olhar de aprovação ao meu vestido. Ela não vai ficar sozinha por muito tempo. É isso mesmo que eu temo, balbuciou Jamie num sussurro. Está bem, então, só por um momento. Desenvencilhou-se momentaneamente da mão de Annalise e inclinou-se para sussurrar ao meu ouvido. Se te encontrar numa dessas alcovas, Sassenach, o homem que estiver contigo está condenado. E quanto a ti, as suas mãos contorceram-se inconscientemente na direção do cinto da espada. Ah, não, não vais não, disse eu. Juraste sobre a tua adaga que nunca mais me baterias. A adaga sagrada já não vale nada? Um sorriso relutante repuxou-lhe a boca. Não, não te vou bater, embora bem que gostaria. Ótimo. O que pretendes fazer, então? Perguntei, provocando-o. Pensarei em alguma coisa, respondeu com uma certa crueldade. Não sei o quê, mas não vais gostar. E com um último olhar penetrante ao redor e um aperto de proprietário no meu ombro, deixou que Annalise o levasse dali, como um pequeno, mas entusiástico rebocador, puxando uma barca relutante. Annalise tinha razão. Não mais desencorajados pela presença ostensiva de Jamie, os cavalheiros da corte caíram sobre mim como sete cães a um osso. A minha mão foi beijada inúmeras vezes e demoradamente retida. Dezenas de cumprimentos floreados foram feitos e taças de vinho condimentado foram-me trazidas numa procissão infindável. Após meia hora de atenções, começaram a doer-me os pés, assim como o rosto, de tanto sorrir, e a mão, de tanto abanar o leque. Tive de admitir uma certa gratidão a Jamie pela intransigência na questão do leque. Cedendo às suas suscetibilidades, levara comigo o maior leque que eu possuía, uma coisa enorme, de uns 30 centímetros, pintado com o que pretendia ser uma cena de veados escoceses aos saltos pelo Ursal. Jamie criticara o artista, mas aprovara o tamanho. Graciosamente abanando o leque, tentando afastar as atenções de um ardoroso jovem vestido de púrpura, abri o leque discretamente sob o queixo para sacudir as migalhas enquanto comia uma torrada com salmão. E não apenas migalhas de torrada. Enquanto Jamie, do seu lugar privilegiado, quase 30 centímetros acima de mim, alegara ser capaz de me ver o umbigo, Este estava a salvo do escrutínio dos cortesãos franceses, a maior parte dos quais era mais baixa do que eu. Por outro lado, eu sempre gostara de me aconchegar no peito de Jamie, o meu nariz encaixando-se confortavelmente na pequena cavidade ao centro. Alguns dos indivíduos mais baixos e mais ousados entre os meus admiradores pareciam inclinados a desfrutar experiência semelhante. Tais atenções mantinham-me ocupada, abanando o leque com força suficiente para lançar os seus caracóis para trás, descobrindo-lhes os rostos. Se isso não bastasse para os desencorajar, eu fechava o leque com um estalo e batia-o vigorosamente nas suas cabeças. Foi um alívio considerável ouvir o criado de Libré, parado à porta, repentinamente empertigar-se e entoar: Sa Majesté le Roi Louis. Embora o rei possa acordar com o nascer do sol, aparentemente ele desabrochava à noite. Não muito mais alto do que o meu 1,70m, Luís chegou com a postura de um homem bem maior, olhando para a direita e para a esquerda, balançando a cabeça em elegante reconhecimento dos seus súbditos, curvados em mesuras para o cumprimentar. Esse, pensei, examinando de cima a baixo, estava muito mais de acordo com as minhas ideias de como um rei deveria ser. Não particularmente atraente, agia como se o fosse. Uma impressão intensificada, não só pela sumptuosidade das suas roupas, mas pela atitude dos que o cercavam. Usava a peruca penteada para trás, como ditava a última moda, e o seu casaco era de veludo, bordado com toda a extensão, com centenas de frívolas borboletas de seda. Era cortado na cintura, expondo um colete de luxuosa seda bege com botões de diamantes, combinando com as grandes fivelas em forma de borboleta dos seus sapatos. Os olhos escuros e velados varriam a multidão incansavelmente, e o arrogante nariz bourbon empinava-se, como se quisesse detectar alguma coisa de interesse. Vestido de kilt e chale de tartan, mas com um casaco e colete de seda amarela reforçada, e com os seus cabelos flamejantes soltos até aos ombros, uma única trança pequena de um lado, de acordo com o antigo costume escocês, Jamie destacava-se definitivamente. Pelo menos achei que tinha sido Jamie a atrair a atenção do rei, quando Le Roi Louis deu uma guinada de forma resoluta e veio até nós, apartando a multidão diante dele como as ondas do mar vermelho. Madame Nel de La Tourelle, que reconheci de uma festa anterior, seguia-o de perto como um pequeno barco na esteira de um navio. Eu tinha-me esquecido do vestido vermelho. Sua Majestade parou diretamente à minha frente e fez uma mesura exagerada, a mão sobre a cintura. Chère Madame, disse, estamos encantados. Ouvi Jamie inspirar fundo. De seguida deu um passo em frente e fez uma reverência para o rei. Permita-me apresentar-lhe a minha mulher, Vossa Majestade, a senhora de Brochtoirard. Ergueu-se e deu um passo atrás. Atraída por um ligeiro meneio da mão de Jamie, olhei para ele por um instante sem compreender, até perceber repentinamente que ele estava a tentar dizer-me para fazer uma reverência. Dobrei o joelho automaticamente, esforçando-me para manter os olhos no chão e perguntando-me para onde deveria eu olhar quando me erguesse outra vez. Madame Nel de La Tourelle estava parada mesmo atrás de Luís, observando as apresentações com um olhar ligeiramente entediado no rosto. Os mexericos diziam que Nel era a atual favorita do rei. Ela usava, conforme a moda atual, um vestido cortado por baixo de ambos os seios, com um pedacinho de tecido transparente sobreposto, que obviamente só devia estar ali por questões de moda, já que não servia nem para aquecer, nem para ocultar nada.